Proa 030, limite ao lock. K28? Não, negativo. Matango Whisky, é com Fox Controle. Queda 035, limitado pelo curso localizador número 2. 270, informe estabilizado, 270. Vamos lá. A gente pode voar na proa 170 para ajudar. Autorizado. 5728, redução 180 nós, tráfego na sua posição 12 horas, 8 milhas, cruzando 4.800 pés. Objeto 5728, copiou? Copiou, mas não sabia que era pra gente, pode copiar, repetir. Gente, eu repito, o tráfego na sua posição 12 horas, 10 milhas, cruzando 4.800 pés para 3.000 pés. Tá sim, mantendo aí TAP agora, descendo para 2.000, 728 L. Mas tipo, qual a velocidade que você está empregando, 5728? 250 nós, reduzindo para 210, tá bom? Ah, sim, Matheus. Não, se tiver muito, pode falar. 180 nós, reduza, 5728. Reduz, 722 Bravo, que Luiz, que é o Vitor Lívia Juliette, qual informação você deseja que faz para o controle? Fox direita proa 070, forma estabilizada. Turinda Juliette, prossiga. Fazendo uma ponte para o Papatango Bravo Kiluíski, que está mantendo o número 7, solicitando autorização para o 045 para a Feira de Santana. O motivo está nas passagens do Quarto Golfo, então autorizado para prosseguir no 045, visual. Ele vai prosseguir para a feira? Afirmativo, sim. Sessão livre 045 para ele. Bravo que Luiz, que na escuta do Vitor de Juliette. Informação do controle. Objeto 5728 está sob vetor, curva esquerda, proa 030, limite ao lock. 030, limite ao lock 728 Weber. Está estabilizado, gol 270, passa Torres. Torres 1186. Bom dia, bom feriado. Whisky X Fox, ultrapassou o curso do localizador, confirma. Confere? Essa é uma navegação, vou na proa de Duna, Whisky Echo Fox. Duna. 70, está 8 milhas da pista, bota com a dia. 270, continua a aproximação, aguarda a autorização. Vai dar. Echo Fox, Trote Serra, prossiga. Pra que horas que é o plano? Trote Oscar, ainda não tem o plano no sistema. O senhor chegou a fazer alguma CHG ou DLA? Mike Fox Sierra, agora sim. Esse eu tenho. Só um minutinho que eu pago a cópia. O objeto 5728, tráfego 7 milhas à sua direita, com 180 de graus. O senhor vai ultrapassar o curso. O limite agora é magnética, 130 de Simbra. Limite é 130 de Simbra, vai passar o curso 728. Turinga Juliette, frequência livre para coordenação. Serra, copia. Autorizado Serra Delta Lima Oscar 045, vai sair no corredor Axé, curva direita, cabeceira 17, 0127 é o código, 1935 é o controle. Gente, acionamento, táxi, decolagem 14186. está livre, chame táxi. Sinal normal, machado travado, voo 270. Voo 270, 120, 12 nós, pouso autorizado, pista 90. É, obrigado. Visual pro campo? Positivo, vamos pousar na 197, positivo. Positivo, comandante. Solicite a torre de comando então agora, chamando a mesma em 18.6. Tenha um bom pouso. O 5728, direita na proa de duna agora em foco estabilizado. Direita a duna, em Pua Mará, 728. Confirme. É o Papatango, Whisky Eco Fox, chamador. Whisky Eco Fox, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Vamos descer na 1 na 7. Ok, então, cancela. Reporte para o cancelamento, Whisky Eco Fox. Igual para capiteirão na 7. Fim de Juliette, na escuta. Mantenha a posição Alfa Vitor Juliette. Ok, Whisky Eco Fox modificado ao 19, 14 e 19, base pela direita, chegando na final, 1 no 7. Ok. 5728 desce para 2000. 2000 tá descendo, 72, né? Positivo. Visual, 28 vai quieto. Ok, compete com a torre de comando, 18.612, eu tenho um bom pouso. É, vai chamar 18.000, obrigado, Alevalaia. Ponha. 8, 5 milhas por externo, visual, bom dia, torre. Bom dia, 5728, chame passando o marcador externo, estou embaixo da travada. Assim o fará, 728, web jet. Voo no 270 no solo aos 20, libera e chame o solo em 121 decimal 9. 0219, obrigado, 277. Solo de Salvador, bom dia, bom 270, pelo aqui. No 270, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Qual pátio que vai irá estacionar? É, no pátio 5. Ok, gente. Vai iniciar a base. Tá livre o pouso, ano 7. Vento de 130 graus, 09 nós, Whisky Eco Fox. Fox. Vai passar o externo 8.28 da Weber. Baixou e chegou? Ah, baixou. Tá lá. Baixou e chegou. Tá livre. Livre o pouso no zero, vento 120 graus, 08 nós. O Web 5728. Livre, pouso 1 no zero, 5728. Alfa Victor Gillette, alinhar e manter. Informe pronto, ok? Alfa Victor Juliette, informe alinhado e pronto. Isso é com foco, solo os 2-2, táxi à direita até o bate 5 abaixo. Zero direita na proa de Amã e descida para o 060. Direita proa de Amã, descendo para o 060, 220. Guardião 04 ali, mantém a partir da interseção. Salvador, prossiga. É, tá zero, único 02 a bordo, Guardião. Ok. Positivo, comandante. Vai prosseguir agora para Itaberaba, confere. Poderia confirmar seu estimado de pouso? Ok, vai fazer um sobrevoo em Itaberaba ou vai pousar por lá? O Guardião 04, vento 120 graus 09 nós, atento à esteira de turbulência do Webjet, que pousou na 10, livre de decolar. Estime apenas a proa ideal e a distância de Salvador para Itaberaba. Luiz, poderia confirmar a distância de Itaberaba a Salvador? 219. Demo 219, muito obrigado, libera direto. Autorizado táxi Alfa Juliette, portal 9. De Salvador, está livre a frequência para coordenação junto a Recife, na FIR, em 1251, alternando 260. Chama para cruzar o campo. Corra na esquerda, já pronto para cruzar. Ok, cruzamento então prossegue no litoral norte e aguarde transferência. Livre cruzamento, aguardando para transferência, Guardião 04. Alfa Victor Juliette, está pronto? Livre decolar, venda de 140 com 12. De 895, está autorizado o plano para Guarulhos 340, via Peugeot 44, subida da El, Leda, Eudes, curva à direita após a decolagem. 5450 é o código, 5450 e o controle em 1935. Autorizo. Gente, não vai ser mais estabilizado. Obrigado. Disponha. 3895, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Escuta, Guardião 04, 1 no mil pés, corredor forte, reporte ao retorno. Na escuta permanente, o Guardião permanecerá de 300 a 500 pés. É autorizado, claro. Está autorizado. O Guardião 04, entre 300 e 500 pés, via corredor forte, o 04. Na escuta permanente, 04. 1935. Senhora Controle, 1935, Alfa Victor Juliette. Confere, Alfa Victor Juliette, prossegue na minha escuta, 1 no mil pés, corredor axé, reporte farol da barra. Prossegue 1 no mil pés, corredor axé, reportará farol da barra, Alfa Victor Juliette. Alinhado e pronto para decolar, o Mike Fox Air. 0 por estresse de acionamento no quadro. Autorizado, senhor prende estágio. Guantanamo. São muito baixa, repita por favor. Se aguarde um minuto, copo é a Vitor Bravo Whisky. De obra se pós. 197, ciente. 12 nós, livre decolar, restrito mil pés no axé, tenta o Charlie 150, que acabou de decolar, sai agora próximo do través de Piatane. Mike Fox Sierra decolado aos 3-1, chama o controle 1935. 1935, ó. 777, é 1 minuto, copy, pode seguro. Controle, boa tarde, Papatango Mike Fox Trot Serra, decola 1.000 pés, corredor axé. Boa tarde, Fox Serra, prossegue direto a 4.500 pés para o destino. Prossegue direto 4.500 então, Mike Fox Serra. Positivo, está autorizado, comando, reporte para descida, proa de Serra Delta de Mosca na proa. Gente, vai reportar para descida, Mike Fox Serra. Zero, bom dia, por gentileza identifique. A sua descida é inicialmente a o 060 na maré. Entra ao controle. Correto, me confirme, pátio e telde. Toma não, pode manter a cópia, corredor forte, curva esquerda. Confirme, por favor, o pátio. Pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 18-6. Whisky, copia o solo Salvador. Ono 777, pronto cópia. Pronto cópia, 777. Autorizado Porto Seguro, 320, via Peru Whisky 50. Subida da El, Leda, direto, primeira curva à direita após a decolagem. 5453 é o código, 1935 é o controle. 320, autorizado Porto Seguro, Peru Whisky 50, decola da 10, direita da El, Leda, 5453, 1935, portanto saída. Olo 777, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarão, Olo 260, contact, chama 45, com Salvador, 3 horas. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186 lá, não tem. Bravo Whisky, correto. 02 no POB, no pátio 4. Chame agora a torre em 186. Comando 1862, já tem um bom pouso. 1862, obrigado, até daqui a pouco, 5628. É, bom. Alfa Vitor Juliette, digo frequência, seu retorno. Positivo, comando. Não. Chamou na final? 35220. Ah, ok. 5220. Avistado, livre pouso, vento de 110 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, 35220. Controle, eu acho que a 060 pode passar Maria 5220. Pode, comando. Está autorizado o Duna da presente. Apenas prossegue a descida ainda ao 060, que tem tráfego no sentido oposto, aproximadamente 20 milhas, mantendo 045. Gente, descendo 060, pode Duna. Pode Duna. Pode Duna. Fox Serra, mantém o 045 e forma ideal de descida, Mike Fox Serra. Tráfego agora, 12 horas, 12 milhas, em descida ao 060. É, esse é Mike Fox Serra. O gol 260 ali mantém após o ATR. Chame para o táxi, Bravo, Vitor Bravo Whisky, chame para ingresso ao 17. 0, Solos 39, Solo 219. 19. 2000 informando estabilizado, comando. 2000 informando estabilizado, 4060, confirmando 04? Não, mudou para 3003. 1003. Faça um cheque no equipamento rádio, intensidade, clareza 2, ok? Já está acionado, confirme. E se o táxi, chama na interseção para o ingresso, solo 7, faça uma verificação no rádio. A intensidade, clareza 2, ok? Confirme. Aonde, viu, comandante? Intensidade está 1 para 2, ok? Clareza 3, intensidade 1 para 2. Tem estimado de pouso em mais 8 minutos, confere? Bom, 5 minutos, está livre a frequência, até retorno. Controle, bom dia, Puca, na sua escuta no 260. Confere no 260, vigilância. Gente, boa. Controle Salvador no momento. Confirme o POB. Tem como o senhor modificar, trocar o rádio aí, o equipamento do rádio, confirme? É porque tá complicado, viu? Ok, e se o táxi chama para ingresso no sede? Vitor Bravo, isso.